Na terra de dor, uma mulher clama com lamentos profundos. Seu coração inflama, viúva e aflita. Seu filho em perigo clama ao rei em busca de abrigo. Ó rei, ouve a voz do aflito. Que a fé não se apague, que o amor seja visto. Vem, Senhor, com tua luz, restaura os perdidos, traz paz a Jesus. Restauração, ó Senhor, traz vida. E o rei, com compaixão, escuta o clamor, dizendo: ninguém deve temer o amor. Como águas que correm, a justiça se ergue. Na dor e na perda, tua mão não me nega. Oh rei, ouve a voz do aflito. Que a fé não se apague, que o amor seja visto. Vem, Senhor, com tua luz, restaura os perdidos, traz paz a Jesus. Restauração, ó Senhor, traz vida. Como um rio que flui, que nunca se anida. Na sombra da morte, a esperança resplandece. Em ti, ó Rei, toda dor se esquece. Mesmo na luta, tua verdade nos guia em meio à tempestade. Ó Rei dos Reis, ouve a nossa voz. Em ti encontramos a paz que nos traz restauração, ó Senhor. Da tua presença encontramos direção.